Agora, no Canal 1, começa Fado Maior. Fado Maior, com Joana Santos. Boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fado Maior, aqui no Canal 1 da Rádio Antenoel. Eu sou a Joana Santos e estou consigo nestes 30 minutos na sua hora de almoço para lhe trazer guitarras, violas, poetas e fadistas. Seja então bem-vindo a mais uma edição onde a maravilha portuguesa que é o fado se faz ouvir. Este programa também pode ser feito por si através do e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Um e-mail simples que está à espera dos seus pedidos musicais. Fale connosco e diga-nos aquilo que quer ouvir. O seu fadista, o seu fado preferido, a versão que mais gosta de ouvir. Fale connosco e transforme este programa num programa cada vez mais seu. Também pode deixar a sua mensagem através da nossa página no Facebook, em facebook.com/radioantenaweb. Ou então, já sabe que tem aqui a nossa box de comentários, onde estamos também à sua espera. Lugares não faltam para nos fazer chegar aquilo que quer ouvir. Faça então deste programa um espaço totalmente seu, porque é um programa feito a pensar em si. Eu sou a Joana e agora trago-lhe 3 fatos. Espero eu que sejam do seu agrado. Vamos começar muito bem com Improviso, na voz de João Brasa. Logo depois, ficamos com o fado, a guitarra e eu, na voz de Luís Matos. E para terminar, ficamos com Domingo de Agosto, que até vem bem a calhar com este calor que se tem vindo a sentir. Se bem que as temperaturas, pelo que sei, acho que vão baixar, mas pronto. Na voz de Alfredo Marceneiro, este terceiro fado, Domingo de Agosto. Fico então com estes 3 fados e volto daqui a alguns instantes para trazer mais fados, fadistas, guitarras e violas que lhe farão companhia estes 30 minutos. O meu país padista, onde o fado é português, és a canção nacional que te canto tanta vez. És a canção nacional que te canto tanta vez. No menor ou no corrido, canto tudo o que é preciso. Por isso, no meio fadista, sou cantador de improviso. Por isso, no meio fadista, sou cantador de improviso. Mas nunca perco o juízo. Sou fadista emocionado. Nos palcos sou uma figura castiça do nosso fado. Nos palcos sou uma figura castiça do nosso fado. Na televisão ou na rádio já tenho muito cantado. O povo sempre comigo, no espetáculo com agrado. O povo sempre comigo, no espetáculo com agrado. Por vezes sou convidado para festas com muita arte. E lá está o João Brasa a cantar a sua parte. E lá está o João Brasa a cantar a sua parte. Guitarristas portugueses que me dão tanto alimento. Guitarristas portugueses que me dão tanto alimento. O fado no coração

se já cravamos alguém. Só nós dois é que sabemos, e o merceeiro também. Só nós é que temos lata para os credores irem no bote. Para nós a vida é barata, somos os reis do calote. Anda, abraça-me, beija-me, encosta o teu rolo ao meu. E enquanto esta lata dura, comes tu e como eu. Que falem as bocas tontas, somos cravas, não importa. Temos para pagar as contas, uma tranca atrás da porta. Só nós dois compreendemos como é bom comer fiado. E os bons corpinhos que temos, muitos sustos têm custado. Vamos viver o presente e a malta que diga mal, porque o futuro, francamente, é cadeia ou hospital. Anda, abraça-me, beija-me, encosta o teu rolo ao meu. Que enquanto esta lata dura, comes tu e como eu. Que falem as bocas tontas, somos cravas, não importa. Temos para pagar as contas, uma tranca atrás da porta. Estamos a chegar ao fim desta nossa emissão de hoje, mas para o fim já sabe que temos três fatos. Para já, deixe-nos o nosso e-mail, onde conte com as suas participações e pedidos musicais para a próxima edição, através do e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Inscreva-nos e faça-se ouvir, faça o seu pedido musical. Também pode fazê-lo através da nossa página do Facebook, em facebook.com/radioantenaweb. Ou então, deixe-nos o seu comentário na nossa box de comentários. Vamos terminar esta nossa edição de hoje com Quem Vive na Minha Saudade, fado de José da Câmara Pereira. Logo depois ficamos com Sonho Nunca Entendido, na voz de Leonor Santos. E terminamos com Preciso de Te Ver, na voz de Lucília do Carmo. Assim terminamos o nosso programa de hoje. Espero que tenha sido do seu agrado. E já sabe, amanhã estou consigo em mais um Fado Maior. Fique bem, boa tarde, até amanhã. Vive na minha saudade, já não tem idade nem nome sequer. É mais do que alguém que passou, é tudo o que eu sou e o que quero ser. Quem dorme comigo na cama sem saber me chama do fundo de mim. E dentro de mim se passeia, descendo uma teia de sonhos sem fim. Não pesa nem dói essa sombra, apenas me assombra na sua magia. E está presente em cada passo, nos gestos que faço no meu dia-a-dia. Quem mora no meu pensamento não é um lamento, não é um castigo. Que importa se é escolha ou destino, só sei que é divino trazê-lo comigo. Pesa nem dói essa sombra, apenas me assombra na sua magia. E está presente em cada passo, nos gestos que faço no meu dia-a-dia. Quem mora no meu pensamento não é um lamento, não é um castigo. Que importa se é escolha ou destino, só sei que é divino trazê-lo comigo. E a quem me disser que é loucura, doença sem cura, feitiço ou prisão, respondo só com um sorriso, nem sei nem preciso dar outra razão. Respondo só com um sorriso, nem sei nem preciso dar outra razão.